você. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento. Entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, leu o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar.